Amarrado já está em último lugar enquanto o Capajete vem trazendo em passo santo. Lero Lero corre por fora, cada vez mais por fora. Saiu da pista, pulou o muro, está correndo na rua agora. Corre pouco, engata a terceira neste momento. Está correndo em quarto lugar, saiu do quarto, entrou no banheiro, isso é, entrou no terceiro. Continua brilhantemente atrás de todos os Capajetes, grande favorito. Verifica-se agora a violenta disputa entre os Capajetes por pouco. Ambos querem chegar em último lugar. Bucéfalo está com o rabo mancando. Em primeiro vem um bolo formado por quatro cavalos, que são três. Bucéfalo e todas fora. Está quase no fim. Todas fora não dá folga, Bucéfalo. Bucéfalo caiu. Trupicou no focinho e encheu a cara no chão. Mas o jockey de Bucéfalo não desanima. Coloca o cavalo nas costas e sai correndo. Ganhou o jockey montado pelo cavalo Bucéfalo. Em segundo lugar, todas fora. Capajeste, o grande favorito, bem-vindo lá atrás. E talvez ainda chegue hoje. E aqui encerra esta minha reportagem do Cristo. Boa noite e muito obrigado. E aí, Demi, tranquilo? E aí, beleza? Aqui ao fundo, um remix espetacular do KRS-One para uma canção do Neville Brothers. Tá sentindo baixo, linha? É, tô. A voz não tá muito legal, não. Ah, é você? É. Já tá ouvindo aí bem? O que a Renata tá falando ali? Tá ok? Então sou eu mesmo, tá tranquilo, vai lá. Mas enfim, esse é um single lançado em 1991 da canção Sons and Daughters, do Neville Brothers, que esteve essa semana junto com o The Meters no programa do David Letterman. Na net, né? Todo mundo não vê essa parada. Né? Claro que vê. Viu? Viu? Esse eu não vi, mas eu vejo. Coisa de maluco. Tem telefone rádio? Conta paga? 2221-029. Promoção? Renatinha aposta. Né? Promoção? Vamos ver, né? Não sei. De repente sai algum coelho da cartola. Ó, baixo. Eu vou começar logo com a grosseria do Elvis Costello junto ao Madness, com 12 polegadas, sensacional. Thought I'd done my best all my life. I can't get no rest. Some who've closed the door before say I can't carry on no more. I hear them saying tomorrow's just another day. Them saying tomorrow's just another day. I hear them saying listen, love, try to take it in. All these facts leave me down and down, there is no up. I think that I've run out of luck. I hear them saying tomorrow's just another day. I hear them saying tomorrow's just another day. I hear them saying. There's a chance if I move around. I need a moment to reflect on the friendships I have wrecked. I hear them saying tomorrow's just another day. I hear them saying tomorrow's just another day. I heard them say. I hear them say, I hear them say. o vigia, como é que fica? Escutando ronca, ronca, como ele apita. De Walkman ou rádio de pilha, como ele fica, como ele apita. Esse é o tal do 12 polegadas do Madness, que tem a participação do Elvis Costello na música destaque total Tomorrow Just Another Day. E aí, Gil, tranquilo? Renatinha, aposta ou não? Renatinha, aposta. Faz um sinal aí pra ela. Renatinha. Libidinoso. Demístocles, vem um pouquinho mais pro meu retorno aqui, pelo amor de Deus. Eu tô com a... Repete o telefone de novo para a Renatinha trabalhar. 2221-1029. www.radiocidade.fm. À direita, a trozobinha do Ronca Ronca. Mande a sua mensagem. Temos 2 horas aí para bater papo, né? Hoje tem pergunta, hein? Tem pergunta? Ih, hoje tem. Vem cá, o cinto de segurança tá forte aí? Ah, vai lá. Senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior, queiram dar seus prefixos para a guia das nossas... driving me mad. You're making me sad. You're treating me bad. Soon, oh, the teardrops will start and we'll be apart. Now isn't that sad? Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrado. Que desorientação, hein, Demi? Bom, nós ouvimos quatro artefatos explosivos, todos britânicos, que pertencem à caixa segunda edição de bandas muito obscuras do rock britânico dos anos 60. O que a Renatinha tá falando? É o fundo, né? O BG, não é isso? É, o negócio tá meio esquisito aqui mesmo, hein? Tá alto, né? É, o BG, mas a voz tá ok, vamos lá. Ah, entendi. Pergunta ela se melhorou. Tá ok, Renata? Renata, mas enfim, essa é a segunda leva de bandas obscuras, como eu disse, britânicas, que cobrem os anos 64 e 69. Então, muita gente que a gente conheceu anos depois, David Bowie, Jimmy Page, Mark Bolan, todas as primeiras bandas dessa turma, dessa geração, estão nessa caixa editada pela Rhino, a segunda caixa. Então, nós ouvimos The Action, Wimp, e a maioria totalmente amoitada, os nomes estão amoitados ali. Pra você saber que o Mark Bolan tá em determinada banda, tem que ir com uma lupa lá ver a formação da banda. Então, nós ouvimos The Action, Wimple Winch, The Creation e Le Fleur de Lis. Conhece alguma delas? Não, não. E nada parece com nada. The Action é mais ou menos o Creation. Hã? Nada parece com nada, Central. Ah, desorientation, meu amigo. Wimple Winch é Flórida. Liga aí, 2221-029 pra participar. Renatinha tá com problema hoje. Dá seu toque. Rapaz, ô Demi, eu vou ler um e-mail que chegou de Três Rios pra gente. A rapaziada que tá sintonizada no programa pode juntar a cabeçada, porque o e-mail é maravilhoso e a turma lá tá esperando que a gente dê algum sinal de fumaça pra turma amoitada nas montanhas, né? Mas ao chegar aqui, o Demi, né, me proporcionou um momento de grande alegria, dizendo que a rádio já tem a nova música do Strokes. Eu não sabia que o Strokes já tinha lançado, provavelmente... Já dá pra baixar e tal, né? É, oficializada na internet, né? Como o White Stripes fez, mas eu não sabia que tava na internet. Então. Já tá, já tá. A rádio tá tocando, é? É, começou hoje. Assim, não tá tocando ainda, mas começou no decolando. Espetáculo. O Demi mostrou um pedacinho, muito boa a música, evidentemente eles vão tocar aqui. O CD vai ser lançado ano que vem ainda, né? Que fala que o nome do CD é The First Impressions of Earth, que o cara fala que como um cidadão no espaço sideral estaria vendo as coisas acontecendo aqui na Terra, como você falou uma vez aqui no programa. É um clima meio David Bowie. Vamos ouvir a música do show? Olá, então. Qual é o nome da fofa? É Juice Box. Juke Box? Juice suco, box. Caixa mesmo, de suco, Tem um suquinho aí pra gente, não? Manda pau. Vamos lá. That easy, standing in the light field, waiting for some action, Oh, but why won't you come over here? could see me. Everything was too easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action to say, why won't you come over here? Vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein, Demi? Presta atenção, hein, cara? Rapaz, coisa de doido a música do Strokes, hein? Bom, né? Quebraram tudo de um CD pra outro, né? Juice Box. É. Espetáculo. Gás. Everybody sees me, but it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Muito bem, deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto. Tem que começar a tocar isso aí, cara. Vai entrar no Test Drive, né? A galera isso, certamente vai pedir, né? Ah, tem um escalezinho. Ah, assim. Entendi. Mas recentemente eu cruzei com um cowbook que botou na minha mão. Não precisa tirar tudo, não. Parece que só encosta, tá? A Renato. Mas encontrei com um cowbook que botou na minha mão o tal do disco do Joy Division tocado em dub, maluco. We'll be right back. Renatinha totalmente empolgada com Love Tears Apart, num clima inteiramente enfumaçado, né, meu amigo? E tem outras canções aqui, ó. Deu uma melhorada aqui nessa trozobe, hein? Deu? Mexeu alguma coisa aí? Não, não. Só encostou? Gostei. É, mano. Eu confesso que eu não sou muito chegado nessas releituras, assim como fizeram o Pink Floyd, né? Dark Side of the Moon em dub. Também eu vi pela primeira vez no carro do Yuka. Eu achei uma bosta aquilo, achei chato pra caramba e, coincidentemente, ele também deve ter jogado o disco pela janela assim que a gente se separou. Não curto muito. É bacana, é legal. Ah, pô, maneiro, mas não houve uma vez. Ih, que curioso, né? Love Tears Apart, New Dawn Fades, não sei o que, papai. Zé Fininho, né? Tá bom, né? Não, é. É uma banda sempre muito pedida aqui no Ronquinho. Essa é a história de um rapaz. Vê se você gosta. Se você gostar, levanta o polegar, tá? Amor. Já era pra ter levantado. Seu nome? Cantor de Mano. We'll be right back. Cause I'm sure that they ain't gonna run out. Go find a salesman who can sell you a dream. Get rid of Maggie, wanna forget rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, wanna forget rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, wanna forget rid of Maggie. She's a thief in son of a, she is a thief in son of a. Thief in son of a, thief in son of a, thief in son of a. She is a thief in son of a, she is a thief in son of a. Thief in son of a, she is a thief in son of a. Cause every time I see her, my skin start to itch. No matter how she wrong, Maggie Thatcher nah switch. No human couldn't evil, so I'm sure she is a witch. Me sure in the night she ride on a broomstick. She a take from the poor, she a give it to the rich. Me show that pan a ferret, there's a 666. Me say, Lucifer sister, they in a politics. And about time then get rid of that bitch. Then fi get rid of Maggie, who fi get rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, who fi get rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, who fi get rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, who fi get rid of Maggie. Now I'm talking to the population of England. I want an answer to my question. And the question is, when and have election. Why do you always bring back that woman? Me say, look on the state of the nation. Cuts in health and the education. High interest rates and the inflation. Soon fi buy a house, you have to have a million. Me say, look how she is angling the ambulance, man. She no want give them nothing for your job well done. And everything privatization. And we all know our views on immigration. Me say, look on the poll tax, what a bam bam. You pay the same for living a house. So if you live in a mansion, now me no politician, but me no say that wrong. That it just part of the conservative plan. Me say, you see the poll tax, what kind of thing that? It would be good if nobody never paid that. All your bills and the poll tax pan top. They must take poor people for idiot. To tell the truth, some of them are idiot. Cause they complain about Maggie a lot. Them a say she a this and them a say she a that. When election come, then just vote her back. When them fi get rid of Maggie, them fi get get rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, gonna forget to rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, gonna forget to rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, gonna forget rid of Maggie. She's a defense on of a she is a defense on of a defense on of a defense on of a defense on of a she is a defense on of a she is a defense on of a defense on of a she is a defense on of a. Now they call Maggie Thatcher the Iron Woman. She had the most ignorant to man in England. She no business if she right, she no business if she wrong. Chuck, from she happy, she don't give a damn, manna. And she won, no one sanction, nana. And she won out all the nation, nana. And she won, say she don't want none, nana. Like she no want apartheid be done. She did well want invite the clerk to London to work out a little money transaction. She glad when them release Mandela out of prison, but she never glad for the right reason. The reason why she glad Mandela is free got nothing to do with rights and equality. Cause all she a think about is invest money. She want boost up the English economy. She is a thief in son of a, she is a thief in son of a, thief in son of a, she is a thief in son of a, thief in son of a, she is a thief in son of a, thief in son of a, she is a thief in son of a. Oh no fe, get rid of Maggie, oh no fe, get rid of Maggie Thatcher. Get rid of Maggie, gonna forget to rid that market toucher. Get rid that market, gonna forget to rid that market toucher. Get rid that market, gonna forget to rid that market toucher. What's out, man? Get rid of that woman. Sequência totalmente brasa. Abrimos lá no iníciozinho com os Mutantes, cantor de mambo. Você, eu falei, levanta o dedo, você curtiu a música. Você ficou meio Sim, relutante. Não, gostei, gostei. É, espetáculo. Disco 72 dos Mutantes. E logo depois nós tentamos ouvir um compacto 7 polegadas que deu vários track-track aqui. Parecia até efeito, né? É, não, mas aí que tá. O cara é cheio de efeito. É o tal do Kid Carpet, um cidadão britânico, a música Shine, Shine New. E o interessante do Caboclo, vamos ver se esse lado B aqui toca melhorzinho. Let's go sit in the middle lane. Para ele aí. We'll drive to the airport. Ele é totalmente despirocadinho e ele só toca com instrumentos de brinquedo, maluco. Ah, não tem jeito não. We could take a little holiday in Spain. In an, English speaking resort. Tudo brincadeira, tudo instrumento plástico. The entertainment was dancing and the everybody's real entertainment. I mean, I'm so proud. E aí o Maccabi. Tem telefone, a rádio? 2221-1029. Renatinho, apostos aqui coletando as informações, né? Como é que tá o clima, alguma novidade, algum juiz preso, né? Seja ele qual for. Peça sua música, dê alguma ideia, alguma promoção que você queira que a gente faça aqui no agora, programa. Agora, agora. Esse é o Ronca Ronca, o programa que orienta desorientando, né? Vou aproveitar o Maccabi ao fundo para ler o e-mail que chegou essa semana, espetacular, do Alan, de 20 anos, lá de Três Rios. Olha, o Demi, esse tipo assim de contato que a gente tem com a nossa torcida é que justifica, acima de qualquer outra coisa, a nossa presença no ar, meu amigo. Ele fala o seguinte: tudo bem, pessoal do Ronca? Estou um tempão para escrever para vocês, mas não achava nenhuma net para isso e não tenho dinheiro para pagar uma. Só queria que vocês mandassem um abraço a todos de Três Rios. Todos não. Só um bairro e uma rua pega o som da Rádio Cidade por aqui. É brincadeira? No meu quarto, por exemplo, só se colocar a antena colada com durex no teto. E no vizinho, a antena tem que passar pela minha janela. Olha a operação engenharia das mais avançadas, né, meu amigo? Prossegue ele. Isso acontece por acidente geográfico. Três Rios, 102 mil habitantes, fica entre Petrópolis e Juiz de Fora. A cidade fica cercada por montanhas e somente por uma brecha passam as ondas. Olha que viagem. Desorientation. Sou estudante de informática à distância pela UF. grava o programa em fita e todos os fins de semana reunimos a galera que adora uma poeira no vinil para ouvir o Ronca. Fica aqui um abraço a todos e adoramos o programa ter 2 horas. Tinha que ter reprise ou outros horários. Se você ler esse e-mail no ar, se você ler esse e-mail no ar, tudo bem, pelo menos. Se não ler o seu e-mail no ar, me confirme pela net o recebimento do meu. Valeu, o Alan, de 20 anos, de 3 rios. É brincadeira? Renatinha ficou emocionada? Pô, Renatinha também tá uma pedra de gelo. O Maccabi esculachou com a Maggie Thatcher aqui no início da música, né? Mas assim que eu cheguei aqui na Rádio Cidade, o Demi falou da música do Strokes, espetacular, Juice Box, e perguntou aí, como é que tá o Ronca Ronca? Eu falei, não sei, cara, vamos começar a juntar as pecinhas aqui agora, mas eu acho que ele tá bem escuro, bem pretinho mesmo, um tizilzinho, uma asa da graúna, né? Maccabi, não sei o que, babá, Neville Brothers, abriu. Agora, meu amigo... Can twist the night away. I don't know if you heard me. I said, feels good when you can twist the night away. It's good to have somebody you can twist the night away with. Oh, yeah. I said, it feels good when you got somebody to twist the night away with right now. Oh, have mercy. Let me say it again. Oh, yeah. I think we're gonna have a good time here tonight, huh? I think you feel like having a good time. We're gonna stand here and sing all of them tonight, you understand? And fellas, to make me feel good, just put it right back. Yeah. Somebody have mercy. Tell me what is wrong with me. Oh, help me right now. Ha. Somebody have mercy, baby. I wanna know what is wrong with me. Sometimes I don't know how I stand the thing that woman do to me. Let me say it one more time. Somebody have mercy. I wanna know what is wrong with me. I don't know what it is, baby, but I feel good. Somebody have mercy. I wanna know what is wrong with me. Oh, yeah. Sometimes I don't know how I stand the thing that woman do to me. But let me tell you what I'm gonna do. I'm going down to the bus station, baby, with a suitcase in my hand. Can you imagine me carrying one of them suitcases? I'm going down to the bus station, baby, with a suitcase in my hand. Oh, yes, I am. I'ma grab me an armful of Greyhound and ride just as far as I can. Now, come on, blow that thing for me. Somebody, somebody, me. It ain't that leukemia. That ain't it. Sometimes I don't know how. Oh, yeah. Let me do that one more time. Somebody have mercy. Tell me what you wanna do. Oh yeah. Sometimes I don't know how I stand the pain that woman do to me. Yeah, somebody have mercy on me. E se você está achando que Rod Stewart tem alguma participação aqui, você está totalmente certo, porque Rod Stewart é cópia escarrada do Sam Cooke, cantor black americano dos anos 60. Isso é uma gravação de 1964 no Harlem Square Club. Sam Cooke, acompanhado pela mega banda de King Curtis, extraordinário saxofonista. Olha o que ele faz aqui. Vê se não parece o Rod Stewart naquelas apresentações com faces, né? Ou mesmo o início da carreira solo antes de se transformar numa mala poderosa. Mas é igual, ó. Sometimes me and my baby, we fuss and fight. And my baby leave home, cause things ain't right. Essas risadinhas, né? So all alone. Mas o Rod Stewart nunca fez isso escondido, não. Ele sempre declarou que a maior influência dele na interpretação sempre foi o Sam Cooke. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. É, lógico. O cara rouba, mas diz que tá roubando. Sim. Mas parece também com... Parece com um monte de gente, né? Terence Strait. Um monte de gente parece com ele, né? É. Ele, na realidade... Evidentemente, você falou Fats Domino, aqueles cantores dos anos 50, né? Do rock and roll, do início daquela mistureba, evidentemente que influenciaram ele, né? And shooting the minute I hear my baby say hello, something start to move down inside. Now say I got a message for you, honey. I wanna tell you that, darling, you... Vai dar uma apertadinha aí? Vou. Deixa só ele entrando nisso. Tá, manda ver, manda ver. Isso aqui tá em bromation, né? Na enrolação ali com a plateia, isso aqui. Deixa ele começar a botar a cabecinha só. Na hora que ele encostar, a gente tira, tá? Repetindo, isso é janeiro de 64. Nasci em abril de 64. Vai começar, hein? I tell her, listen here, baby. I want you to listen to this song right here for me. Got to tell you how I feel right now. This song will tell you how I feel. I know you've been gone away from me a long time. But listen, baby, if you will ever change your mind. Good lovin', baby. one more thing I gotta tell you. Listen to me right now. You know that I tried to treat you right. What did you do? Oh, you stayed out. You just stayed out late at night. I don't care who you was with. Bring it to me. Bring all that good love of me. Bring it on. Everybody's with me. Everybody's with me tonight. Look, listen. Let me hear you say yeah. Yeah. Yeah. Yeah. You're with me. I want you to do that for me one more time. You gotta do that for me one more time, huh? Let me hear you say yeah. Bring It On Home To Me, Sam Cooke, espetacular, gravado ao vivo, mais de 8 minutos, quase 10 minutos, Sam Cooke, é no Ronca Ronca na Rádio Cidade. Agora, Demi, sabe o que me arrebenta mesmo? É saber que nos últimos muitos anos, o rádio brasileiro do Epoca do Chuí foi incapaz de mostrar seguidamente 8 minutos, Sam Cooke. Cara, isso é uma coisa para ser mostrado todo dia, alguma rádio no Brasil, né? O, como é o nome do órgão aí que administra as rádios? Que é casa? Regula. Eita, não, é o. Qual é mesmo? Anatel, uma bodega dessas. De telecomunicação, deveria. Né, colocar assim, ó. Uma determinada rádio, por sorteio, tem que tocar 10 minutos Sam Cooke todo dia. Seja com a rádio AM, FM, PM, MM, M&M. AM Digital que vai entrar agora. Aliás, parece que começou segunda-feira, né? Os já, testes, né? Da AM Digital, tá sabendo essa parada? Eu tô sabendo que entra agora. Começou. É, entrou. Não encostou só não. É. Bom pra gente, né? Excelente. Pelo menos alguma coisa funciona no sentido de fazer frente à tecnologia que tá aí, né? É. Ninguém ouve rádio, né? Garotada não sabe o que é rádio. Dizem que é uma grande virada do AM contra o FM, né? Que eles... Não, pode virar à vontade, meu amigo, que virem todos. O AM vire pro FM, FM vire pro AM. Vire uma suruba, porque alguma coisa tem que ser feita, porque a cada ano a gente tá perdendo audiência, isso é óbvio, né? É. E deveria ser o contrário, né? No Rio de Janeiro, você viu o Fantástico aí do... O bang bang sinistro que foi mostrado, cada vez mais as pessoas estão trancafiadas dentro de casa. E o rádio é uma companhia, né? É uma força maior, né? Mais companhia do que qualquer outra coisa. É. Mais que um computador, que uma televisão, né? É a essência do meio de comunicação, né? Falei besteira? Não, certo. Vai dar uma apertadinha aí? Vamos lá, então. Opa, vamos lá. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Essa semana foi forte de e-mail. Muito e-mail bacana da nossa audiência. Um deles conclamava a presença do pianista Black Ramsey Lewis, que esteve recentemente aqui no Ronquinha. Olha o groove dele aí no fundo.